André Cedês, a potência dos paredões. E vamos soltar o som e vamos dançar com o menino. E o velho chegou, papai. Traz o MC Marinho, mais uma pressão mundial, viu? Tchau! O calor tá 40 graus dentro do quarto fechado. Ela por cima de mim, o véi ficando instigado. Quando ela tá com o véi, ela pede tapa na cara. Quando ela tá com o véi, ela pede tapa na raba. Dentro do quarto fechado, ela por cima de mim e eu ficando instigado. Quando ela tá com o véi, ela pede tapa na cara. Quando ela tá com o véi, ela pede tapa na raba.